Saudações, amigos. Eu sou o Lucas Cabreiro. Eu sou o Atana Mello. E eu sou o Matheus Botura. E começa agora o Cineclube Junta 7. Pois é, o Cineclube Junta 7 é o podcast de cinema aqui do Junta 7, em que a gente pega a cada 15 dias dois filmes, sejam eles clássicos ou não, pra debater e ver qual é o ponto positivo e negativo dele. E o Cineclube Junta 7 faz parte dos podcasts do Junta 7, que tem também o JuntaCast, o nosso podcast de variedades, e esse que você está ouvindo, que é de cinema. Se você quer acompanhar os nossos programas, acompanha a gente pelo SoundCloud, assina o feed, ou então acompanha pelo YouTuner e pelo Podflix. E se você nos ouve pelo iTunes, vai lá das 5 estrelinhas, comenta, fala que a gente é sensacional, que a gente fica muito feliz com o seu comentário. Se você tem sugestões e críticas sobre os nossos podcasts, manda um e-mail para juntacast@gmail.com. Acompanhe o nosso blog e os conteúdos em textos que a gente faz lá pelo junta7.com.br, além, é claro, das nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Essa semana a gente tem dois filmes que trabalham muito ação e violência. O primeiro é a sugestão do público, que é uma sugestão do André Oliveira, que é o filme De Volta ao Jogo, de 2014, dirigido pelo Chad Stahelski. Já o outro filme foi escolha minha, e para essa semana eu trouxe Pulp Fiction, Tempos de Violência, que é de 1994, com direção do Quentin Tarantino. Primeiro Tarantino que a gente vai debater aqui no Cineclube. Demorou, mas chegou. E lembrando que esse podcast contém spoilers desses dois filmes, portanto ouça com cuidado. A gente vai falar agora sobre Pulp Fiction, Tempo de Violência. Vincent Vega e Jules Winfield são dois assassinos profissionais que trabalham fazendo cobranças para Marcellus Wallace, um poderoso gangster. O Vega é forçado a sair com a garota do chefe, temendo passar dos limites. Enquanto isso, o pugilista Butch College se mete em apuros para ganhar uma luta que deveria perder. A sinopse pode parecer um pouco confusa, mas esse filme ele acaba sendo um pouco confuso também. Mas antes da gente chegar na linha do tempo, vamos começar do começo. Quem acompanha os filmes do Tarantino sabe quanto ele manja de fazer filmes que trabalham elementos de violência. O próprio Pulp Fiction aqui no Brasil ganhou esse subtítulo, Tempos de Violência. Então, em todos os filmes que você vai ver dele, uma certeza que você tem é que você vai ver alguma morte e sangue. Eu queria saber, primeiro, se vocês já tinham tido contatos com outros filmes do Tarantino e se o grau de violência, de sangue, de tudo que apresenta esse filme, briga, pancadaria e tiro, se isso acabou sendo chocante, se foi a primeira impressão que vocês tiveram com o Tarantino, ou se vocês já conhecem o estilo e esse acaba sendo levinho comparado com outros. Eu já tinha tido contato com um dos filmes do Tarantino. Eu assisti Os Oito Odiados e naquela época eu fiquei bem chocada com a quantidade de sangue, matança e frieza do filme, porque eu considero frieza a pessoa apontar a arma pra cabeça da outra e atirar. Aí, quando a gente teve essa indicação do Matheus pro Cineclube e eu vi que era do Tarantino, eu já tava bem mais preparada, então eu sabia que ia rolar sangue, violência, pessoas estourando os miolos dos outros e etc. Por isso eu não fiquei tão espantada quanto da primeira vez. Eu tô acabando isso daí, eu já, na verdade, acho que eu me julguei, mas o único Tarantino que eu vi, os únicos dois filmes do Tarantino que eu vi foram os dois Kill Bill. E Kill Bill, ele é chafariz de sangue, literalmente um chafariz de sangue daquele filme. É verdade. Então não me incomodou. Na verdade, eu acho legal que ele abraça esse estilo nos filmes dele. É um pouco irreal, é um pouco fora da curva, mas eu acho legal que ele abraça esse estilo. Se for ver em Pulp Fiction, ele é até um pouco mais contido que é o que se tem no caso de Kill Bill, que Kill Bill é espalhafatoso. Pulp Fiction, ele ainda tem lá o seu teor espalhafatoso, mas ele ainda é um pouco mais reservado e não pesa tanto para o exagero. Eu falo uma coisa e depois eu discordo de mim mesmo, porque ele é um filme bem exagerado, né, Matheus? Em que sentido você fala? Na situação, nem tanto no sangue, mas nas situações em que os personagens se envolvem, ele acaba sendo muito exagerado, né? Assim, não foi a primeira vez que eu vi Pulp Fiction, então eu já tava familiarizado com o que aconteceria. Eu não digo que ele é carregado, que ele é assim, por conta do contexto que ele tá exibindo ao público, sabe? Você tá lidando com pessoas que, em teoria, estão em submundo, sabe? São gangsters, são pessoas viciadas em drogas, são assassinos profissionais. Então, pro que ele retrata, acaba não sendo uma coisa tão surpreendente. É lógico, tem alguma coisa a mais ou outra que pode chocar à primeira vista. Por exemplo, a cena que envolve a Uma Thurman na casa do traficante, que ela tá tendo uma overdose. Nesse caso, ele impressiona, mas chocar por chocar, só pra causar um burburinho, eu acho que não. Toda a parte que ele choca tem um contexto dentro da história, tem um porquê dele tá fazendo isso dessa forma tão chocante. É que eu acho que antes dele chocar, ele faz a gente dar muita risada do absurdo. Eu acho que foi um dos filmes que eu não esperava rir tanto. Por favor, me digam que, Watan, por favor, me diga que você também riu muito de Pulp Fiction pra eu não me sentir tão sozinho nisso daí. Você consegue ver esse humor involuntário no filme? Porque você falou dessa cena, Matheus, você falou dessa cena da Uma Thurman tendo a overdose e a situação dele com a injeção de adrenalina, se vai ou não, espeta no coração dela ou não, e a forma como eles dialogavam. Sim. Eu tava dando muita risada assistindo isso, esse momento. Watan, você também pegou esse humor involuntário do filme, esse humor do constrangimento da situação? Não, eu peguei o humor, ri em vários momentos, menos quando eles estouram os miolos das pessoas, sem querer, durante a ida de um carro. Gente, eu me assustei muito naquela cena. Ah, e essa cena é muito boa. O pior de tudo, eu me assustei e depois eu ri porque ficou os dois falando, tipo, a culpa não é minha, a culpa não é tua, a culpa não é minha, a culpa não é tua, olha, tem miolos do cara na minha cabeça, meu cabelo, não sei o que, tipo, aí você começa a dar risada. Mas ai, meu Deus. Eu ri em alguns momentos, você não é o único, mas apesar dos momentos de humor, e era um humor meio pesado, tipo, você tava rindo, mas pessoas estavam morrendo, né? Era uma coisa engraçado. É aquele humor negro, assim, é um humor politicamente incorreto. Ele é um filme que tá, é uma comédia de erros, digamos assim. E eu acho legal essa forma de humor, porque não são aquelas piadas que, tipo, reafirmam o comportamento dessas pessoas, sabe? Eu vou trazer uma análise do humor do Pulp Fiction, presente no Pulp Fiction, que eu quero ver se vocês entendem, e a analogia vai ser muito esquisita. Mas é basicamente o que o choque de cultura faz. Sim, eu estou comparando o Pulp Fiction com choque de cultura, porque é aquele humor que apresenta o comportamento de uma pessoa, das pessoas do submundo, os gangsters, os lutadores de boxe, os assaltantes, e quando eles apresentam esse comportamento, eles não apresentam esse comportamento de forma a afirmar, a falar que esses comportamentos são ok, são positivos, que o filme fala, olha, eu concordo com esse tipo de comportamento, é muito legal. Como, por exemplo, as ligações que eu tô fazendo, mas, tipo, como, por exemplo, um Barney de How I Met Your Mother, que ele é mulherengo, mas a série faz parecer isso algo legal. A série faz parecer ele ser mulherengo como algo legal. No caso do Pulp Fiction, e até eu já até puxo também o caso do Choque de Cultura, por isso que eu falo que os dois são parecidos, eles mostram esses comportamentos de pessoas marginalizadas, de pessoas de um submundo, sem afirmar, mas também sem condenar esses comportamentos. Ele apenas fala, ó, esse é a vida dessas pessoas, o dia a dia dessas pessoas. Elas estão de boas quando um cara tem os miolos explodidos no banco de trás do carro deles. Eles ficam dando risada e brigando entre si. Matheus, você entendeu a minha analogia, minha comparação? Você acha que é um bom ponto de vista a falar sobre o humor do Pulp Fiction? Olha, você foi um tanto quanto longe, mas acaba fazendo sentido no final das contas. Porque realmente, o que é retratado ali é como se fosse o dia a dia dessa galera que tá vivendo à margem da sociedade. Então vai mostrar como é o serviço de um assassino de aluguel e por que que ele foi contratado e isso. Você vê a atuação de um gangster, você vê a atuação de traficante, você vê o assassino que trabalha pro gangster ter que sair com a mulher do gangster e ainda assim não passar de uma linha para não irritar o gangster. Então, se você... A cronologia, se você parar pra analisar do começo ao fim do Fiction, é uma coisa confusa. Mas a partir do momento que você vai ligando pontos, aí sim fica uma coisa mais plausível. Então esse negócio de mostrar essa realidade é uma coisa interessante, sabe? Como que eu posso dizer? Porque no final das contas ali vai estar tudo interligado. Olha, pra uma analogia que foi muito longe, eu acho que você acertou o chute, viu? É porque esse é um ponto de vista que eu gosto muito do humor, aquele humor livre de parcialidades, sabe? Que não afirma, mas também não condena comportamentos. Essa é a vida das pessoas e tem o seu humor dentro disso. Pronto, acabou. Por isso que eu acho legal exemplos de Pulp Fiction. Mas Pulp Fiction é um filme que é muito estudado por quem escreve, quem faz cinema, quem estuda um pouco sobre cinema. É falado muito de Pulp Fiction, é uma referência, justamente pela narrativa fragmentada dele. É um daqueles casos, é igual os Infiltrados que a gente assistiu no Cineclube. Eu já sabia tudo o que acontecia no filme, mas nunca assisti ele. Então a cena do cara tendo os miolos explodidos por engano no banco de trás do carro, eu já sabia que isso ia acontecer. Eu só não sabia quando. Aí na hora que eu vi os dois conversando e o cara no banco de trás, eu falei, ah, é agora. E aí acontece, tem todo aquele desenrolar da cena. Mesmo já sabendo muito do filme, ele é um filme envolvente. Eu acho que até por conta disso a gente não sente tanto a duração grande dele. Matheus falou, vixe, ó, te prepara que é um filme de 2 horas e meia. Mas eu não senti tanto a duração dele. Não sei se é porque eu não vi tudo numa tacada só, eu tive uma quebra no meio do filme. Acho que eu vi uma hora num dia e depois as outras 1 hora e meia no outro dia, no dia seguinte. Então eu não senti tanto. Mas eu acho que a história envolve bastante, né? E as ligações, principalmente. Sim, mesmo se você tivesse visto, eu dei essa quebra também por conta dos meus horários. Mas se você vê ele numa tacada só, é uma tacada só que você nem percebe. Sabe, ele te traz pra dentro do filme, te coloca dentro do contexto que os caras estão vivendo. E isso que... todos os filmes do Tarantino basicamente são assim. É, se você pegar os mais antigos, nem tanto. Quando ele começou, os filmes dele tinham 1h40, 1h30, por aí vai. Mas se você pegar os filmes mais recentes dele, é tudo perto de 3 horas. Só que a maneira que ele trabalha as narrativas, pra quem gosta de ação e violência, são pratos cheios. E você assenta ali pra assistir, você depois conversa com a galera e vai tentar entender toda a parte que envolve o filme, do que fizeram, por que fizeram, que nem o Pulp Fiction aqui que o Lucas falou, da narrativa fragmentada. Ele é um filme que precisa de um pouquinho de estudo, mas ainda assim ele é muito gostoso de você sentar pra assistir. É que ele tira muitas coisas da onde a gente não espera. Sabe, o humor, você não espera ver humor nesse filme, da risada de um filme desses. Porra, o filme chama Pulp Fiction, Tempo de Violência. Você olha pro pôster, tem uma Thurman séria fumando um cigarro, sensualizando com um revólver na frente. Você não espera dar risada de um filme assim. Ainda mais tendo o nome do Tarantino. Eu fiquei com uma dúvida assim. Algumas coisas eu dei risada no filme devido ao ator. Algumas partes do filme eu dei muita risada por conta de outra volta. Por quê? Tem o bendito do meme dele, com aquele cabelinho. Toda vez que ele aparecia com aquele cabelinho, gente, eu dava muita risada, mas era dele. Ah, eu ri muito da cena. Foi desse filme daquele, que saiu esse meme? Que ele foi, dele confuso. Sim. É. Aquela cena da casa, eu dei muita risada, porque ele faz, gente. E aquele, gente, que cabelo era aquele? Por que que ele tava com aquele cabelo? Não tinha nada a ver com ele. Ai, não sei. Eu dei muita risada dele. Eu lembrava muito dos memes que já fizeram e isso. Toda vez que aparecia ele, ele ficava meio confuso, porque ele era meio bobão no filme, né? Ele era todo marrento e tal, mas ele era bobão. O outro que era o cabeça do negócio. E eu dei muita risada disso. Eu acho legal que é caricato, sabe? O John Travolta, ele é o cara meio desconfiado, que quer sempre pagar de bonzão, que quer questionar a autoridade. O Samuel Jackson é aquele cara que quer dominar pelo medo, quer impor o medo, quer impor a vontade dele, quer fazer uma... personagem é fantástico. Quer brincar de forma psicológica com as pessoas que estão perto deles, tipo, ele indo conversar com um cara no apartamento, ou ele depois no restaurante. Aí a gente pega os dois do restaurante, o personagem do Tim Roth. Ele é meio que o personagem da Amanda Plummer, eles são meio que o Bonnie e Clyde da história. E eles são super apaixonados e tem aquele amor que é mantido pelo perigo e pela atração que é você estar numa situação de perigo, você ser o protagonista numa situação de perigo. A gente pega o Bruce Willis, que é aquele cara meio traumatizado, que por conta de ser meio traumatizado com a morte do pai, ele resolve ser lutador de boxe. Ou uma Thurman, que é a clássica esposa de um gangster, que é super sensual e gosta de ser aquela pessoa perigosa, aquela femme fatale, digamos assim. Cobiçada. É legal ver essas caricaturas e como que é bem feito. E é bem divertido. Tipo, ele, mais uma vez, ele brinca com os estereótipos, com a caricatura. Ele não reafirma essas caricaturas e esses estereótipos. Por isso que eu acho legal a forma como os personagens são construídos. Ah, uma coisa que também é marca do Tarantino é a questão de elenco, que a gente já tava falando aqui alguns nomes. Existe toda uma espécie de mafiazinha do Tarantino, que a grande maioria dos filmes dele tem personagens carimbados, personagens não, atores e atrizes carimbados, que com certeza você vai ver. Por exemplo, o Samuel Jackson aparece nesse filme, aparece em Os Oito Odiados, ele aparece em Jack Brown. A Uma Thurman aparece aqui, aparece em Kill Bill. O Tim Roth aparece aqui, ele também aparece em O Grande Hotel, se eu não me engano, que é o nome do filme. E é legal que você vê, os caras trabalharam já em tantas obras juntos, que isso acaba meio que criando e fazendo parte da identidade filmográfica do Tarantino. Sabe, são pessoas que você já conhece de outros trabalhos, mas você já conhece desses outros trabalhos com o Tarantino, e isso só reforça um laço que faz o produto final ser uma coisa mais forte, mais envolvente, que é uma coisa gostosa de você assistir. O próprio Quentin Tarantino, em todo filme dele, ele aparece em algum pedacinho do filme, nesse, que nem no Pulp Fiction, ele fez o Jimmy, que foi o cara que ajudou o John Travolta, o Samuel Jackson, depois que o John Travolta dá o tiro na cabeça do menino. Eu não sei se vocês têm essa percepção, se isso é bom pro um filme, ou se é ruim ter toda essa panela de atores e atrizes que sempre trabalham com o mesmo diretor. Eu acho legal, que meio que vira uma grande piada interna, sabe? É meio que uma brincadeira entre amigos, e que você, por você conhecer essas pessoas e saber que eles trabalham sempre com essas mesmas pessoas, você acaba criando esse vínculo, parece que você também é amigo deles, que tá fazendo parte dessa brincadeira num domingo à tarde, que é fazer um filme, sabe? Eu penso isso, por exemplo, apesar do filme ser ter lá seus problemas, mas uma vez que eu vi muito disso daí foi no Caça-Fantasmas, aquele último Caça-Fantasmas que teve com a Kristen Wiig, porque, tipo, praticamente mais da metade do elenco era tudo galera que veio do Saturday Night Live. Era tudo pessoal que já tinha trabalhado junto em outros filmes, ou na TV, ou no cinema. Então era uma grande piada interna também. Então eu acho legal isso daí, que vira uma piada interna, então você acaba gostando mais ainda do filme, e o filme ainda tem mais valor agregado justamente por isso, por ter uma galera que você conhece, que você se identifica, e que sabe que tá lá porque gosta, e não porque tá precisando pagar os boletos. Não que a Uma Turma não precisa pagar os boletos dela também, ela precisa, mas... Eu não sabia que ele era o Jimmy. O Tarantino meio que é o Stan Lee dos seus próprios filmes. não só isso. Sabe. Aquele O Link no Inferno, que é o filme do Robert Rodriguez, que tem o George Clooney, que é com o George Clooney e o Quentin Tarantino. É legal que tanto o Robert Rodriguez quanto o Quentin Tarantino, eles meio que têm essa troca de... Eles ficam trocando personagens entre si, trocam referências entre si. Tanto é que se você for ver um pouco os dois filmes, eles são bem até parecidos, assim. Os filmes do Robert Rodriguez e os filmes do Tarantino, eles têm as suas semelhanças na estética, no gore, no sangue, na violência. Robert Rodriguez, pra quem não tá pegando a referência, é o cara que fez Machete, O Link no Inferno, fugiu agora o nome, Planeta Terror e o Pequenos Espiões. É, tipo, completamente fora da curva. Nossa! Não, mas eu não tô lembrado se são os três Pequenos Espiões ou se são apenas os dois primeiros, mas ele fez o Pequenos Espiões também. Clássico da Sessão da Tarde. Então é legal ver essa brincadeira entre os dois diretores. Até o Big Kahana Burger é uma lanchonete que aparece em diversos momentos, tanto da carreira do Tarantino quanto da carreira do Robert Rodriguez. Isso eu não sabia. O Big Kahana Burger, ele já apareceu em Cães de Aluguel, Pulp Fiction, Four Rooms. Qual que é esse Four Rooms? É o Grande Hotel. O Link no Inferno. As Aventuras de Shark Boy e Lava Girl, que é do Rodrigues. Do Robert Rodrigues. Qual que é aquele do carro que você assistiu? Eu esqueci a tradução, Death Proof. A Prova da Morte. A Prova de Morte. E também na série da Netflix do O Link no Inferno. Então, todos esses filmes tiveram menções ou apareceu alguma loja da Big Kahana Burger. Olha só. É muito legal isso daí. Meio que dá a entender de que faz tudo parte de um universo só, todos esses filmes. Uhum. Então é bem interessante esse ponto de vista. E dá meio que pra sentir que faz parte de um mesmo universo. Matheus, você compraria meio que a ideia que no mesmo universo que acontece Pulp Fiction pode acontecer situações igual que é passado na prova de morte? Totalmente. É que assim, pela maneira que todos os filmes do Tarantino são trabalhados, parece realmente que é uma coisinha tão bem amarradinha, por mais que eles trabalhem épocas totalmente diferentes. sabe? Se você pegar desde os Oito Odiados, que é passado século 18, 19, lá pra trás, filme antigo. E se você pegar até mesmo Pulp Fiction, que é uma coisa mais uma vibe anos 70, por mais que exista na linha temporal uma distância muito grande, linguagem é uma coisa bem trabalhada. Então acaba você vendo semelhanças em ações, até falas mesmo, cenários. Então, quando você para pensar no todo, é possível você ver uma coisa uniforme. É mais ou menos como se fosse os filmes da Marvel, que são trabalhados a todo tempo e fazem todos, por mais confuso que possa ser alguma hora ou outra, parte de uma mesma linha temporal. Uma coisa que eu também vejo bastante quando eu tô vendo esses vídeos e lendo artigos sobre linguagem de cinema, sobre roteiro, comentar muito sobre a fotografia e as imagens e cenas, momentos icônicos do Pulp Fiction. Até aquele curso que a gente fez, Watts, o curso de edição de vídeo da Ozzy, numa das primeiras aulas que falam sobre linguagem de... Eu lembrei muito disso no roteiro. Cinema. É, eles passam cenas do Pulp Fiction. Então, a gente até pega spoilers daí. Então, eu até quero perguntar pra você, Watts, por que você percebe, assim, no filme que meio que justifica o porquê dele aparecer tanto e ser tão estudado por quem faz cinema? Questão da fotografia, do roteiro em si, atuações... Da fotografia, do roteiro, os efeitos do filme, pela época que ele foi lançado, eu achei demais. Tipo, era como se eu assistisse um filme atual. Toda a linguagem, a questão das cenas, teve cenas com a câmera corrida, né? Não tinha cortes de cena. Plano sequência. Era uma sequência. Isso, o plano sequência era um só, não tinha cortes, não tinha outros ambientes que interferiam. Então a gente conseguia enxergar e entender todo o contexto por toda a análise simbiótica do negócio. E isso era o que chama mais atenção. A única coisa que eu não gostei, particularmente falando, é que o filme é meio que um quebra-cabeça, né? Ele começa com uma situação lá no bar com um casal anunciando o assalto. Depois ele já vai pra uma coisa que não tem nada a ver. Aí depois ele já vai pra outra coisa que não tem nada a ver. Só que no fim, você consegue linkar cada história em cada momento do que aconteceu. E todas elas têm uma ligação. Aí eu fui entender. Só que durante o filme, assim, no decorrer, eu assisti ele em duas etapas, igual o Lucas falou. Mas eu não conseguia nexar uma coisa na outra. Eu falava, meu, o que aconteceu? Eu cheguei na metade do filme, lá pelas duas horas e pouquinho. Eu cheguei e falei, e aquele casal que tava anunciando o assalto no café? O que aconteceu com ele? Porque só apareceu aquilo e não apareceu mais. A esposa do mafioso também só apareceu naquela loucura da overdose dela. E depois só apareceu num dado momento lá que ela meio que falou obrigado pro cara que saiu com ela e boa. E depois também não apareceu mais. E nisso, apareceu um outro cara que tava sendo procurado por Deus e o mundo, que era lutador e tal. Aí ficou muitas peças soltas. Só que no fim, assim que termina o filme, eu consigo fazer toda a análise e juntar cada peça pra eu enxergar a história inteira. Só que isso me incomodou. Poderia ter sido em ordem cronológica. Seria, pra mim, teria sido muito melhor. Será? Não sei. Eu fico certeza que deve ter na internet alguém que reeditou Pulp Fiction em ordem cronológica. Filme de 94, tem gente com muito tempo livre pra fazer isso na internet, por favor. Certeza que tem, eu vou procurar depois pra ver se tem mesmo. Mas uma tem a sequência aqui. Você concorda nisso daí? Você acha que o filme poderia talvez se tornar mais palatável, mais agradável? Palatável. Mais agradável pra quem não... Mas ele se tornaria mais agradável se ele fosse em ordem cronológica? De forma alguma. Sério? Sério. É que assim, eu já falei aqui no Cineclube que eu não sou o maior fã de filmes que trabalham com uma narrativa não cronológica. Só que de alguma forma, esse filme do Tarantino dá muito certo, sabe? Tudo bem que ele dá toda essa volta, mas no final do filme, acaba se encaixando tudo. Então, eu não sinto essa necessidade de que precisava ser um filme com começo, meio e fim. Ele tem um começo, meio e fim, só que não tá distribuído dessa maneira. E apesar disso, não causa incômodo. Como eu já tinha lido bastante dele, eu já tava preparado pra uma narrativa não linear e tal. Já cansei de ver filmes, séries que trabalham com isso daí também, de ser algo não linear. Então, tá acostumado. Mas eu fiquei na curiosidade em saber se o filme poderia melhorar ou não, se ele fosse sequencial, na ordem que os fatos se desenrolam. Eu acho que se fosse assim, ele teria um problema muito de foco, sabe? porque o que chama atenção no Pulp Fiction é a ordem em que os acontecimentos são mostrados, e não os acontecimentos em si. Você vai montando os quebra-cabeça a partir das coincidências entre esses personagens. E aí eu até justifico o entra e sai de personagem, como por exemplo da Uma Thurman e do casal, que a gente passa por muito disso na nossa vida, dessas coincidências que a gente tem ao longo do nosso dia, da gente de repente cruzar o caminho de uma outra pessoa que tá tendo que enfrentar seus próprios demônios. De repente você é um gangster, você acaba cruzando o caminho de um boxeador que tá fugindo do seu chefe. Ou de repente você é um boxeador que tá fugindo do cara que tá querendo te matar, e aí eles sofrem um acidente e de repente vão parar dentro de um lugar que eles são capturados pra serem estuprados. A pior coincidência do mundo, pior situação possível, mas são essas são coincidências que podem acontecer. Um filme que trata muito das coincidências e do ponto de vista absurdo e negativo dessas coincidências que a gente... dos riscos que a gente tem de se envolver na vida de outras pessoas, mesmo que seja só um trabalho pra você, que é acompanhar a filha, a esposa do chefe. Uhum. Acho que é uma boa análise, é um bom ponto de vista, uma boa leitura do Pulp Fiction. Sim. Mas aí vamos ver se as coincidências mostradas em Pulp Fiction se estendem às nossas notas e considerações finais para com o filme. O Atana, sua nota é de 0 a 10 e considerações. Coincidência com considerações. Suas considerações sobre Pulp Fiction, por favor. Eu gostei muito do filme. Eu não conhecia essa particularidade do Tarantino em todos os filmes dele, porque esse é o segundo, né, que eu assisto. Só que eu já ouvi vocês falarem muito, já li bastante coisa na internet, já tomei vários spoilers. E com todo esse enredo de matança, humor e gangues, a gente enxerga a linearidade do filme mesmo, com a ordem não sendo cronológica, e entende também cada história de cada um dos personagens que apareceram, e foram muitos. Eu nem sei fazer listinha mental aqui agora. E apesar de eu ter gostado muito, a minha nota não vai ser muito alta, porque não é o estilo de filme que eu escolheria por mim própria. Eu assisto esse estilo de filme, sei lá, quando a gente tem que gravar um podcast, quando um amigo fala que é muito bom, e aí eu assisto. Mas por mim, eu não gosto muito de ação, violência, essas coisas desse tipo, por isso a minha nota é 7. Eu acho que Pulp Fiction acaba sofrendo muito pra eu analisar, porque ele é o famigerado clássico, e quando a gente tá tratando de clássico, parece que a gente não pode ter uma crítica muito negativa a ele, que seria um desrespeito aos deuses do cinema. Mas eu tô cagando pros deuses do cinema. Eu ainda acho que Pulp Fiction é um filme muito bom, mas ele não é o melhor filme de todos os tempos. Então, pra mim, a minha nota é um 8,5. Vale a pena você assistir. Se você não conhece, faça esse favor a você mesmo e conheça esse filme. Mas eu espero que você já tenha assistido Pulp Fiction, senão você pegou um monte de spoiler aqui. Matheus? Avisado, o povo foi. É. Bom, eu sou aquele tipo de amigo que fala pras pessoas: assistam Pulp Fiction, que é um filme legal pra caramba. Que nem o Atana falou. O Tarantino, ele é o meu diretor de cinema preferido. Sei que a gente demorou muito pra trazer ele pro Cineclube, mas também, quando ele chegou muito bem cotado. Pulp Fiction, dos filmes dele, é um dos meus prediletos. É um filme que, da primeira vez que eu vi, eu fiquei encantado. A segunda vez que eu vi, eu fiquei encantado. E assim vai para todo sempre. É um filme que, para quem gosta de violência, funciona muito bem. Para quem gosta de dar risadas, funciona muito bem. A dupla do John Travolta com Samuel Jackson, puta que pariu, que coisa sensacional. As cenas do Samuel Jackson citando o trecho da Bíblia para matar a galera que ele tem que matar é uma coisa que eu acho legal pra cacete. É um filme muito, muito, muito bom. Então eu dou um 9 pra ele. E Pulp Fiction, Tempo de Violência, filme de 1994, recebeu média 8,16 aqui pelo Cineclube. Mas quais são seus comentários sobre Pulp Fiction, Tempo de Violência? Deixa aí na nossa sessão, ou então manda um e-mail para juntacast@gmail.com. Deixa também sua sugestão de filme para aparecer aqui no Cineclube Junta 7. A gente vai falar agora sobre De Volta ao Jogo. E o Cineclube Junta 7 só está sendo possível graças às colaborações dos nossos padrinhos Jotinhos. Então, se você quer ver o Junta 7 crescer, participe da nossa campanha do Padrim. Você pode contribuir com qualquer valor a partir de R$1 por mês e receber recompensas espetaculares, como participar de um dos nossos programas e também escolher qual é o tema dele. Essa semana a gente agradece muito o apoio de Murilo Rosella, Marilene Melo e André Cabreiro. Muito obrigado. E seja um padrinho Jotinha você também. Acesse padrim.com.br/junta7. John Wick é um assassino de aluguel aposentado, que após perder a esposa e toda a esperança que ele tem na vida, é forçado a voltar ao jogo e enfrentar uma máfia russa após ele ter o seu carro roubado e o seu cachorro de estimação morto. E esse ele é um filme que eu fiquei bastante curioso quando sugeriram pra gente debater aqui no Cineclube, porque ele é um filme totalmente de ação, sabe? A gente teve já outros filmes de ação aqui no Cineclube, mas o que eu acho bacana dos John Wick, de volta ao jogo, é que ele é aquele filme de ação que lembra muito o que a gente via na década de 80, 90. Com os Steve Seagal da vida, o próprio Keanu Reeves, por aí vai. Matheus, você consegue ver isso daí? De que John Wick é um filme que resgata muito esses filmes de ação da década de 90, que passava no Super Cine, Tela Quente, até também pegando um pouco carona no que os Mercenários quis fazer, só que de uma forma não tanto quanto escrachada. É que ele acaba sendo, por mais idiota que seja dizer isso, ele é só um filme de ação, sabe? Ele não é um filme que tem uma trama envolvente, ele não é um filme que tem cenas espetaculares. Ele é um filme de pancadaria e morte, só isso, não tem nada de... É um filme que você pode ver tranquilo num dia que você quer ver alguma coisa mexendo na tela e não pensar muito. Se você tá esperando alguma coisa mais profunda, eu sugiro você procurar um filme melhor no catálogo. Tu não gostou do filme, né? Não. Gostei e não gostei. Eu acho gostei que... Gostei da ação, não gostei tem de tem seus méritos. E foi legal que você falou da ação agora, porque... Vocês já viram aquele do Liam Neeson, o Busca Implacável? O que sequestra a filha dele. É, sequestra a filha dele, no segundo sequestram a esposa e no terceiro matam a esposa. Coitada da esposa. É, eu sei qual que é, mas nunca vi. Uhum. Já tem spoiler também deles. É. Rodou na internet uma cena do filme que é uma sequência do Liam Neeson correndo e pulando uma cerca, uma grade, um muro de cerca, aqueles altão assim. E tem quase uns 20 cortes só dele pulando essa cerca. Tipo, corta dali, corta daqui, só pra ver ele, o processo dele pulando a cerca. E algo que eu sempre critico muito nos filmes atuais... É um problema que eu vejo muito com filmes da DC, mas é algo que acontece muito, que são cenas de ação muito mal filmadas. Eu acho que John Wick é um bom exemplo de filme meia boca, mas extremamente bem feito. São cenas de ação muito bem filmadas e muito bem executadas. Isso eu concordo também, porque a gente assistindo o produto final e a gente que, sei lá, edita... Óbvio que a gente não tem a capacidade de edição de um filme. Mas a gente que edita vídeo e sabe mais ou menos como funciona todos os cortes e refazer, o trabalho que deve ter sido filmar cada cena, porque, cara, o John lidava com 6 pessoas matando, assim, simultaneamente. E os ângulos que apareciam eram muito, muito real. Era como se a gente estivesse dando uma volta nele e vendo ele matar cada uma das pessoas. Eu gosto principalmente daquela sequência da boate, em que ele invade a boate. Porque é uma sequência que tá uma música alta, tá escuro, tem um monte de figurante, tipo, é muito escuro, tem flash de luz e por aí vai, tem um monte de figurante no meio da cena, e ainda assim você consegue entender bem o que acontece nela, aonde tá cada um dentro do diagrama da cena. É extremamente bem filmado, e principalmente não tem muito corte. Eu percebi bastante isso daí nessa sequência, porque eles seguram a câmera o máximo de tempo possível antes de dar um corte. Ele segura, mas tá quase que um plano sequência. As sequências de ação realmente são fantásticas, são muito bem trabalhadas. É, inclusive, uma das poucas coisas que valem a pena nesse filme. Por outro lado, uma coisa que eu até comentei no WhatsApp quando eu vi com o Lucas. Que CGI mal feito que tem esse filme. A parte, que o grande sangue, parte, né? O sangue, a parte de tiro, sabe? É uma coisa tão fácil de você fazer isso de uma forma prática, não usar o CGI, sabe? Porra, põe bala de festim na porra da arma, cara. Não precisa pôr na pós-produção o efeito de tirinho. Sabe, você pegar um vídeo do Polado Fu, é um negócio mais bem produzido que a parte de CGI desse filme. É uma coisa tão preguiçosa, aquele sangue que você vê que é nitidamente fake, ainda mais depois de você ver uma porra de um filme do Tarantino. Ai, desanima essa parte do filme, viu? É por causa de censura, sabia isso? Do sangue ser digital. É geralmente por causa de censura. Porque filmes que têm o sangue inserido digitalmente tem copo, não necessariamente é uma regra, mas geralmente a censura é mais... A classificação indicativa é mais amena com um filme que tem sangue digital do que o sangue realmente, nem que seja artificial, jorrando da forma como se espera. Que não, merda, que, hein? Desculpa, mas De Volta ao Jogo é um filme que pede pra não se preocupar com censura. Na verdade, eu achei que ele poderia até ter pesado um pouquinho mais a mão na violência, sabe? Ah, podia ter pesado bem mais, eu acho. Eu acho que ele podia ter trabalhado bem mais a violência, mas eu tenho um problema com ele, que é na relação do tom do filme. Porque ele começa muito sério, ele começa muito denso, porque tipo, pô, o cara perdeu a mulher, ele tá super abatido, ele é alguém que você percebe que não costuma demonstrar afeto. E aí a única pessoa que ele demonstra afeto, que é a esposa dele, morre, ele fica chateado. Todo mundo ficaria chateado se a esposa morresse, né? Então, pois é. Claro, né? Então, ele é um filme que ele começa denso e é um filme que começa triste. E aí, na hora que parte pra ação, ele muda muito o tom, porque ele vira aquele filme protocolar e estereotipado. É um filme de ação, depois disso daí, protocolar e estereotipado. Principalmente a cena final da luta entre o Keanu Reeves e o personagem do Michael Nyquist. Eu acredito que é assim que fala. Que é o Viggo Tarasov, o vilão principal do filme. Que eles estão lá no cais, tá chovendo, e aí eles falam: sem armas, apenas nossos punhos. E aí eles tiram o casaco e começam a dar soquinho e dar chutinho. É extremamente bem coreografado e é muito bem filmado. Mas tipo, pô, que coisinha clichê! Pois é. O cara já tava com a arma na mão, era só meter bala na cara dele, já que fez tanta gente morrer. É, então, meio que fica um pouco desconexo a forma como o filme começa para quando ele começa a se desenvolver. Tipo, da parte da boate em sequência, ele dá uma decaída no nível. Na questão de querer trazer alguma densidade para o filme, de querer trazer alguma substância a ele. E acaba sendo um filme genérico, para não dizer esquecível. Não sei se vocês concordam comigo nesse ponto de vista. Totalmente. Mas uma coisa que eu gostei dele é que ele explora, não muito, mas ele acaba explorando, principalmente com o personagem do Willem Dafoe, que é o Marcus, e da Adrienne Pellick, que é a senhorita Perkins. Que é, uhum. E também o personagem do Ian McShane, claro, que é um puta ator bom, que é mostrar esse universo dos mercenários. Eu achei muito legal como que eles construíram toda essa comunidade de mercenários, que tem o hotel, que tem o cara que liga e fala: ah, eu quero uma reserva pra meia-noite, que é o código pra falar: ó, tem um corpo aqui, eu quero que vocês venham buscar. Eu achei muito legal como que eles trabalharam de forma bem orgânica apresentar todo esse universo dos mercenários. Tem todo um código de conduta do até mesmo entre os assassinos, né? Isso que é bacana nesse filme. E também o Willem Dafoe tá em todas, né, cara? Puta que pariu. Esse cara tem boleto pra pagar, viu? É, um baita ator. Assim, mas... Porra. E eu gostei do que ele trouxe pro filme. Ele meio que deu aquela duvidazinha, porque, tipo, parece... Uma hora parece que ele vai matar o Keanu Reeves, aí outra hora parece que não. Fica aquela coisa meio... Aquela dualidade que é bem interessante, é bem diferente para o filme. Dá um up pra ele. Eu acho que, por mais que eu tenha falado que ele é genérico, ele ainda tem as suas coisas inventivas e interessantes. Algumas surpresas do filme, o que vocês perceberam, assim, de pontos, surpresas positivas pro filme? Olha, o Keanu Reeves, ele tinha total razão em querer matar todo mundo, porque ninguém deve matar o cachorro de alguém. Então, se tem uma pessoa que tem justificativa pra matar todo mundo num filme, é esse cara. Apesar, é que assim, ai meu Deus do céu, que filminha da caceta, viu? Ele tem um roteiro muito ruim, muito... Deus do céu, que filme ruim. Agora a gente conversando, eu paro pra pensar as coisas que acontecem no filme. Meu Deus do céu. Tudo bem, eu até tento entender o rolê, porque ele vai atrás dos caras não pra matar o... Não porque mataram só o cachorro dele, tem todo um background que ele explica naquela cena dramática e patética dele preso, falando: ah, você é a única coisa que me dá esperança, blá, blá, blá, blá, blá. Aí ele volta e mata todo mundo. Meu Deus, que filme ruim. O que tem de bom? Realmente, questão de estrutura, questão de roteiro, questão atuação um pouquinho, porque o Keanu Reeves, ele mostra que ele é um cara muito dodói da cabeça, ele consegue passar isso em cena. Mas tirando a parte de filmagem e coreografia de luta, eu não consigo ver muita coisa boa nesse filme. É, surpresas positivas, que nem você queria no começo. Eu tenho uma surpresa, que eu, algo que eu gostei de ver, que foi até a personagem que eu citei, que é a Miss Perkins da Adrienne Pellick. Primeiro porque que eu não gosto da atriz. Todo filme que eu vejo, eu desgosto dela totalmente. Mas foi legal a personagem dela. Foi diferente, foi divertida. Trouxe um outro ponto de vista pro filme. Ele não... Eu acho que John Wick, ou De Volta ao Jogo, depende de como você queira chamar, não é um filme totalmente ruim. Se você tá procurando uma diversão descompromissada, quer ver sangue, quer ver uma violência, vai. É o Transformers pra quem quer ver sangue. John Wick, digamos assim. Sabe, vai sangue fake. É, sangue fake. Mas ainda assim é sangue, é violento, é bem feito. Tem as suas, seus pontos divertidos. Foi legal a Adrienne Pellick no filme. O Willem Dafoe, é sempre bom ver o Willem Dafoe. O Dean Winters, que é aquele bobão. Meio que o braço direito do vilão. É o cara bobão, bobão. Eu gosto do ator. Eu já cansei de ver série com ele. Então foi legal ver ele num papel diferentão. Mesmo que não tenha feito nada. Ao menos o elenco é bom. O elenco tem uma galera legal. O Alf Allen, que faz o Yusef Tarasov, o cara que mata o cachorro. Apesar dele ser um ser desprezível no filme, ele é um baita ator maneiro, gosto pra caramba dele. E a irmã dele é legal também, que é a Lily Allen. Eu tô sozinho nessa do elenco, né? Sério? Assim, o Alf Allen, realmente, ele faz aquele estereótipo de vilão, que ele faz uma coisa que é tão, com o perdão do termo, lazarenta, não só de matar o cachorro, mas roubar o carro do cara, arrebentar o cara na porra dentro da casa dele, e depois matar o cachorro. Vamos voltar no ponto principal do filme. Mas ele é aquele vilão que você quer que o filme acabe logo pra você ver como que ele vai se ferrar no final da história. Eu, inclusive, acho que a morte dele foi muito fácil. Sabe, pra um cara tão pica que nem o personagem do Keanu Reeves no filme, o cara, ele matou meio mundo pra chegar no final, matar o cara com um tiro. Porra, dá uma dor pelo menos no cara. Dá um tiro no joelho dele, pelo menos. Não só chegar e dar um tiro na cabeça do cara. Mas o vilão é detestável. Não, é um ponto a se considerar. A atuação, eu não tô falando que o vilão é bom. A atuação é boa. A motivação do vilão, não estou afirmando que tá certo a gente matar cachorrinhos. Mas, jamais. Jamais. Mas a atuação do cara, do Alf Allen, é legal. É no ponto. Porque ele é aquele jovem mimado que acha que é dono do mundo porque o pai é poderoso. Isso é maneiro de ver. Ele atua bem. O roteiro é ruim, mas ele tem coisas legais. Não é uma pilha de lixo. Tem suas coisas legais. E aí que eu sou o primeiro a falar que o filme é ruim. A técnica, foi o que a gente falou. Ele é extremamente bem filmado. Ele tem umas atuações legais. Eu não gosto do Keanu Reeves, mas o elenco de apoio é bacana. A questão de... É que eu vou soar repetitivo, mas a questão de trazer o universo dos mercenários é muito da hora. Eu achei legal. Eu gostaria mais de ver um filme que trabalhasse isso daí, desse mundo dos mercenários. As regras, o que eles fazem pra se manter fora da... abaixo do radar, é bem mais interessante do que ver eles dando tiro, matando todo mundo. Cara, que o Keanu Reeves, como ator, ele deu muita sorte de ter feito Matrix na vida dele. Porque assim, eu não consigo gostar desse cara. Nem Matrix eu gosto dele. Mas a gente já terminou de bater em John Wick? Ah, eu acho que sim. Batemos mais nele do que ele no mafioso. É, vamos para as nossas considerações finais e nota de 0 a 10. Pra falar de uma forma resumida, é um filme ruim com boas cenas de ação. Eu dou 3. Ô, louco! É, então. Eu aplaudo os trunfos desse filme, que é o elenco, que é a forma como ele é filmado, mas... E talvez até o roteiro, a proposta dele de querer relembrar os filmes de ação... É ok. Só que pra mim o maior problema do filme é essa questão do tom. Porque ele começa super denso e depois no fim ele descamba pra algo genérico. Parece que são dois filmes completamente diferentes em um só. Dá pra se divertir, dá pra você passar excelentes 1h40 com algo, com uma diversão descompromissada. Que vai fazer você passar raiva, vai fazer você achar divertido. Então pra mim vai um 5. Apesar do cachorro ter morrido e eu querer enfiar a arma em lugares que eu não posso citar agora do cara, O horário não permite. Aí eu gosto, assim, do dinamismo do filme. É uma coisa que eu quero. Eu fiquei tipo, nossa, o cara mata tantas pessoas ao mesmo tempo. Nossa, o cara tá com pontos e tá lutando e não tá com dor, sabe? Eu fico espantada com essas coisas. Mas não é um tipo de filme que eu gosto de assistir. Eu não gosto muito dessas coisas de sangue e tal. Mas não posso negar que o filme é muito dinâmico. E isso me prendeu a minha atenção. E eu queria realmente ver o que, que ele ia fazer com o cara que matou o cachorrinho dele. Eu assisti o filme até o final veemente por causa disso. E a minha nota, por fim, vai ser 6. Não fui tão drástica igual o Matheus. Ninguém é que nem o Matheus. Eu sou o carrasco do cineclube. Tá certo. E De Volta ao Jogo, filme de 2014, dirigido pelo Chad Stahelnik. Recebeu média 4,66 aqui pelo Cineclube. A gente tá bem longe do IMDB, que deu 7,3 pra ele, hein? Ah, o povo gosta de filme de ação, né? Eu posso aceitar isso e meu coração continua aberto. Não, é que assim, a galera do IMDB não tem esse compromisso que a gente tem de analisar o filme. A galera vai muito se gostou ou não gostou, só. A gente tem que ir um pouquinho além, senão a gente perde o total sentido do programa. É, a gente tem que ser até chato demais com o filme pra espremer assim. E eu acho que o maior problema do John Wick acaba sendo justamente isso daí. Ele é um filme tão genérico, mas tão genérico, que quando você espreme ele pra fazer uma análise, você não consegue tirar muita coisa. Mas, enfim, quais são seus comentários e notas de 0 a 10 para John Wick, De Volta ao Jogo? Manda aí na nossa seção de comentários, ou então para o nosso e-mail, juntacast@gmail.com. Deixa também quais são suas sugestões para o nosso próximo Cineclube Junta 7. A gente vai falar agora quais são os filmes para o próximo programa. Pro próximo programa, eu que escolho o filme, então eu escolhi Psicose, que é um filme de 1960, do Alfred Hitchcock. Como a gente não tem muitos filmes de terror aqui, a gente vai começar com os terror, com aqueles filmes de terror bem raiz, pra ver se a gente consegue fazer o Matheus mudar de ideia. Finalmente um terror bom. É, até porque a minha sugestão do último programa não deu muito certo, né? Pois é. O segundo filme que a gente vai debater no próximo programa é um filme que foi premiado ao Oscar, hein? Ele recebeu o Oscar de 2017 de melhor ator para o Casey Affleck e de melhor roteiro original para o Kenneth Lonergan, que vai ser Manchester à Beira-Mar, filme de 2016 dirigido também pelo Kenneth Lonergan. Vamos ver qual é que é. Então tá aí pro nosso próximo Cineclube daqui a 15 dias, Manchester à Beira-Mar e Psicose. Vamos ver qual é que vai ser desses dois filmes que eu também nunca assisti. Eu gostei que a gente tá numa sequência de vários filmes que eu nunca vi. Tá bem legal isso daí, surpresas. E é isso, o Cineclube Junta 7 fica por aqui, a gente retorna daqui a 15 dias. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, gente. Até lá.